aqui, reduzindo para aproximação e cheque para todos. 490. Frequência do controle 1208, a torre em 11895, seu código 5575, gol no 649. Transponder. Informe quanto para o puxo acionamento no 649. Ciente, vetor 360, outro limite a cabeceira no zero. Airport Girl 021, left heading 210, your limit is the localizer now, you're passing 4000, descending until 2000 feet. Airport Girl 021. Guys, left on any 2-1, this down 2000 feet. 1807, vamos descer para 3000, vetoração direita proa 240, está limitado pelo custo do localizador, está seguindo a aeronave da Roche, corrigida, Air Portugal. Direita 240, 3000, localizador de Air Portugal, 1807. Controle, o CDR 6327. Viu, velocidade 210, número 5, está seguindo a aeronave da Gol. Desculpa, 85 sai 29? Pois sim, capitão, vamos reduzir a velocidade para 210 nós. Reduzir. Controle, o CDR 6327. Oceano 327, controle, passa 3700, contato radar. Sim. Luiz, que me escuta. Cruza, curva esquerda e cruza de imediato o campo. Portugal 021, left heading 130 to the localizer. Left heading 130 to the localizer. No pátio 4, vai ser como número 2, e no Papa Alfa 28, chama para ingresso. Papa Lima, solo 34, direita no 219. 219, Lima. Bravo que Luiz, que cruzou o campo, chama o controle 1208. Passou o Simbra estabilizado, controle embaixado travado, 5491. 5491, vento 1,50 graus, cono 0 NASA, altímetro 1,0 no meia, livre pouso na 1,0. 5491. Prova que Luiz, que o controle prossiga visual na chuva. Controle, o CDR 6327, solicito 200, como final. Ciente, suba para o nível 200 e aguarde confirmação. 6327. Artex aprovado, Alfa, chama ingresso na Juliette, Mike Papa Lima. Alfa, chama ingresso na Juliette, Lima. Obrigado pelo localizador. Esquerda, 210, 2000, visual, contato, localizador, limite, voo no 807. Sim. 07 passa 3.600 e é autorizado para 2.000 pés. E 729, desça para 3.000. 3.000, 5.700. Portugal 021, on localizer, you're clear to the ILS approach. ILS approach, no, I want to see the Portugal 021. Gol no 807, esquerda 130 para o localizador. 130, localizador 807. Vento 140 graus, cono 0 nasce. sou taxiway Lima, ou Mike Papa Lima. Papa Lima, obrigado, Juliette, e bate com o Papa Lima. 27 solicita 180 como final agora. 7, vai direita, solo 121 decimal lábia. Direita 121 lábia. Go 021, 5 miles west over the altitude, check landing gear, 10 to the tower, frequency 118.95 for landing instruction. Roger, tower 18.95 at Golf 021, boa tarde, obrigado. Boa. Localizador, 807. 807 está autorizado em ILS. 20. Controle de Salvador, para passar no Vitor Mike Quebec, decolou, se escuta. Vitor Mike Quebec, prossiga visual na escuta. O Oceano 327, nível 180, agora confirmado. 180 com 6327. Chegou 021, report outer marker. Salve outer marker, então, salve. Salvador, boa tarde, 3217, Salvador, desça para 8000, ajuste no 0 no meio, chegada boa. 8000 no 0 no meio, precisa de negativo. Autorizado Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame torre 118-612 para cruzar o 1635, Mike, Papa Lima. Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, você tem confirmação? Já pela direita, desce para 2000 e limitamos o estado do loco. Cada rato. Solo 396, solo 39, livre à direita, solo 121 decimal 9. Boa noite, 07, meia dúzia de milhas para o externo em aproximação, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 11895. Obrigado, até daqui a pouco. Até. 8-1016. 9000, autorizado Alfa, chama ingresso na Juliette. Alfa, chama para ingresso na Juliette. Confirma, chamou o Xander 6321 para posicionamento da Porta 62, hein? Positivo, tá pronto. Livre, chame pronto para o táxi, Xander 6321. Chama para táxi. Porto 9, por gentileza, poderia repetir as informações? Novo Amaral. Prossiga. Prossiga. Chama Aerostar. Autorizado. Após táxi via Papá, frequência livre estacionar. Contra o táxi, trip 5627. 5627. Gol 1396, por gentileza, táxi lento via Alfa. Seu portão está sendo liberado aproximadamente em mais 2 minutos. Táxi lento, gol André. Sensor 7, ventuno 40 graus, como 29, altímetro no 0 no meio, aguarde pista livre. Guardando, passou externo, baixou travão, 07. Portugal 021, underground at 41, vacate to the right, ground 121, decimal minor. Okay, right turn, and 121 minor, it's called this one. Por portão 612, atento ao Airbus da Avianca, efetuando pushback mais a retaguarda para permitir seu ingresso portão 612, senhor. Portão 612, falta a Salvador, voo Plano 600, Natal, confirme nível solicitado, era do plano. Ciente, copiado 390, poderia informar o OBT, senhor? Zero no meio, livre pouso não no zero. Tá livre, 807. Ciente, aguarde transferência. Jato. IPOB 62, autonomia de 4 horas, alterna na Salvador. O Trip 5627. Confirma, senhor, já está pronto para o táxi? Pronto para o táxi. Confirme, chamou o Trip 5627, efetuando agora, terminando de efetuar o pushback no parte 3, pronto para o táxi, é isso? Afirmo, senhor, já está desengatando, já está pronto. O Trip 5627, quando pronto, tem táxi aprovado via parte 3, parte principal, Índia, até o ponto espera piscando 0, ajuste no 0 no 6, ponto espera piscando 0, chame torre 118, 612, 5627. Via parte 3, parte principal, ingresso, chama 118-6, quando pronto, Trip 5627, obrigado, bom serviço. Para o táxi, Fascaner 6321, POB 118, autonomia de 4 horas e 30, alterna Goiânia. Certo, Cleberna. Via parte principal, na retaguarda do ATR da Trip, ingressa via Índia até o ponto de espera pistola 0, ajuste no 0 no 6, ponto de espera chamou 118-95, puxané 6321, tem um bom voo, senhor. 6321, sente, livre táxi, 118-95, seguindo o ATR, obrigado, bom trabalho. Vamos levantar o depósito, senhor. 1900. 1900, ciente, vou checar e já volto com a sua sessão. Salvador, boa tarde, pode ser o Zira do ano, já. 3155, ciente, aguarde para o senhor. Reporte call 021, taxi approved by Alpha, hold short, taxi by Juliet, sir. Vindo by Alpha, hold short, Juliet, reporte call 021. Salvador, 087, que é bom? 1807, taxi via Alpha, chama ingresso no Juliet. Via Alpha, chama no Juliet, 1807. Na visual com a Jet na final. Jet ele mantém no zero. Jet Mike, avistado livrando, Pro de Buraquinho, controle 120 decima 8, bom voo. Pro de Buraquinho, 1208, 9 Make Mike. Jet 5729, informa a aeronave que cruzou o campo, vai seguir via litoral norte sem interferir, livre pouso na 10, vento no 50 graus, cono 0 nasce, altímetro no 0 no 6. Já, tive meio 16, tem livre pós, tem gente do tráfico, 5729 WebJet. Então, existe uma variação no localizador, uma vez que aeronaves essas de grande porte pousam na pista, é isso? É, exatamente, quando elas pousam em livro lá na última, essa variação está sendo muito grande. Já pela segunda vez que a gente pousou aqui em Salvador, hoje, a mais cedo a gente pousou um pouquinho depois do ápice. Na hora que ele livrou a pista, aconteceu a mesma coisa. Dessa vez, agora que o SAP livrou, o piloto automático foi embora também. Não conseguiu manter o localizador, entendeu? Obrigado, senhor. Eu irei passar as informações para o serviço de aproximação, que eu não saberia como fazer isso com o localizador. O localizador é de como é que eu digo? De alçada do APP. Eu vou passar a informação para eles. Qualquer coisa, eu peço para ele chamar o senhor, ok? Não tem problema, é tudo de informação. A gente sabe que tem essa variaçãozinha, mas não desse tamanho, entendeu? Confiado. Portugal 021, clear taxi via Juliet to gate 11, gate 11 in Portugal 021. Copy Juliet, gate 11 in Portugal 021. Ocean 6321, condições de taxiar um pouco mais à frente, permitir a entrada do 330 na Juliette, pode principal. Ação do William November Alpha e do Bravo Kilo Whisky. Decolou de Salvador, November Yankee Mike, em voo visual, setor norte, ou seja, litoral norte também a 1000 pés. Câmbio. Linda da Bridge, número 2, cópia, 41 na noite. Pronto, ponto zero. 35627, após início da corrida da aeronave à frente, ele mantém no zero. Após o gol, ele mantém 35627. Plano 649, a linha decola dando zero, vento 140 graus com no 1-9. 1-8-0-7, autorizado ingresso, portão 02. Ingresso para 02, 1-8-0-7. Dan 3217, está autorizada a aproximação em LS. Vive a LS 3207. O Bravo que Luiz, você tem como verificar a distância de Salvador? 6321, mantém o pronto de espera. 21. Milha de Salvador para permanecer no seu voo. Eu vou manter separado. As três aeronaves em voo visual a 1000 pés, câmbio. O November Yankee Mike, você vai no voo visual até onde? O November Yankee Mike pode ficar até 10 milhas afastado. Não, negativo. Você vai no seu voo visual lá para a Praia do Forte, a 1000 pés. E vai seguir o voo sobre a água, deixando a linha do litoral esquerdo para levar tráfego a 1000 pés. Seguinte então, sobre Praia do Forte, mantendo o voo sobre o litoral, deixando livre a linha da praia. Mike. Agora o William November Alpha vai fazer o voo a 1000 pés nesse setor. Livre decolar da 1-0, vento 1-2-0 graus com... Vento 1-3-0 graus com 1-0 nosso. Paulo, foi Gente, somente confirme para que horas? 1900 Zulu, correto? Afirmativo. Gente, a princípio eu estou encontrando o delegado senhor somente para as 17h20 no sistema. Eu vou tentar entrar em contato com a sala IAT de Salvador para ver se ele consegue achar essa DLA e já volto com a autorização, senhor. Tem que ser da apuração de IAT. 5729, autorizado ingresso, portão 01. 01, tem que ser da IAT. 3155, pronto para cópia? 3155 autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo via Aperzulu 44 até Mapsi, correção Aperzulu 44 até Nilsa após direto, nível de voo autorizado 340, pistinho 1-0, primeira curva à direita, subida da El Leda Eudes, controle 120 decimal 8, aciona 5022 3155. Cotejamento correto, TAN 3155, no portão 09, chame pronto para o pushback acionamento. Afirmo, portão 01 ao lado do gol. Eco Delta, boa tarde, aguarde um minuto para a cópia, o número 2, senhor. Positivo, o November Yankee Mike, que está voando para a Praia do Forte, a 1000 pés, está seguindo a linha do litoral, voo sobre a água, deixando a linha do litoral à esquerda. Motivo pelo qual o November Alpha vai permanecer no voo visual a 1000 pés sobre o terreno. Afirma, vai ser sobre o terreno, o November Alpha. Zero graus com no zero nosso. 4118, pronto, cota. Azul 4118, autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot na Apro Zulu 16, nível de voo aprovado 360, pistinhos 10. Primeira curva direita, subida da El, Lida, Vide, controle 120, decimal 8. Transponder 5043, azul 4118. Aguarde para o ingresso. A linha mantém, Romeu Golf. Pronto para o pushback acionamento. Mike Echo Delta, por gentileza, poderia confirmar Manati 1010, pista no 7? Bravo, bom trabalho. Gente, Manati, mil pés, pronto para cópia. Luciano 321 no controle, meu cordial, contato radar, após 2000, direto Elefa, câmbio. Grato, após 2000, Elefa, 6321. 321, trem baixado para baixo. 5001, Mike Eco Delta. Transponder 5001. Quilo Romeu Oscar, boa, direto para a rotatória. Gente. Mike Delta, Mike Eco Delta, autorizado para Manati, mil pés direto, pistinho zona 7, primeira curva direita, corredor axé, controle 120, decimal 8, transponder 0125, Mike Eco Delta, cotege. Mantenha a posição alinhada, estimado de 2 minutos devido à aeronave na final da 1-0. Fechamento correto, controle 120, decimal 8, qual POB? Controle Salvador, uma boa tarde, agora 075, informação viva, 12-200 para 150. Zona 075, desça para 2000 com 1016. 2016, 1075. Controle Salvador, passageiro 2231, informação RISC para descida. 2231, desça para 5000 com 1016. 5.016, alguma chance de ICAP? Positivo. Obrigado, ICAP na proa. Só mais 10 segundos por causa, senhor. Voo no 649, chame Recife a 251. Voo 600 autorizado para Sierra Bravo, November Tango, na Atrazulu 10, nível de voo 370, pistinho 10, primeira curva esquerda, subida Puca, transição Zipar, controle 120, decimal 8, transponder 5467, gol no 600. Autorizado Natal 370, pistinho 0, voo esquerda, saída de Zipar, 1208, 463, gol 1600. 5467, cotejamento correto, gol no 600, portão 8, chame, pushback, acionamento. Pronto para acionamento. 0, 0. Ciente, número 00, número 2, no setor, aguarde. Todo o controle, vamos em cima, solicitar a partida da posição, para fazer o pushback. 3155 já tinha sido autorizado o push acionamento, é isso? Alguma previsão de quando vai pedir para o push? Adianta, posso falar. Sente livre, chame táxi, senhor. Tomara a táxi. Salvador, uma boa tarde, alta 3217, livrada a circuita. Boa tarde, TAM 3217, táxi lento via Alfa, senhor. Mantenha a posição entre o Gilete e o Guadalho Ingresso, 3217. Táxi lento via Alfa, mantenha o Gilete, TAM 3217. boa tarde, Papa Romeu, Romeu é um negócio. Papa Romeu, Romeu, Romeu, Golf, controle. Boa, decolou, mil pés, subindo 200 na Momo. Positivo, suba sem restrições para o nível 200. Sem restrições para o 200, pode atuar de champion. Não, ainda não, ainda na Momo, contato radar. Já, tá com cima logo, vamos agora. Mike Fox Sierra retorna visual pelo litoral, chame Vera Cruz, Mike Fox Sierra. Controle Salvador, trip 5627, solicita, se possível, proa de Aracaju. É, mantenha a saída, 5627. Mantendo a saída, obrigado. Salvador, boa tarde, bom dia, 755, informação. 755, boa tarde, identifique, desça para 4 mil pés na chegada off, ajuste altímetro no 0 no 6. Gente, é posto na rotatória, ó. Atareiro 2231 no vetor para sequenciamento, curve à esquerda, voe pro 060. Ah, limitado pelo localizador, reduza para 2309. Esquerda 060, vai estar 259. Terceira para 5. 3:55, Alterna Galeão. Copiado 3155, táxi aprovado, pátio Índia até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 6. Ponto de espera pista no 0, chame torre 118-95, tem um bom voo, 3155. Pátio Índia, ponto de espera 118-95, 1-0-1-6, ajuste, tá 3155, boa tarde. Boa tarde. Tan 3217, após a passagem do Airbus da companhia em direção ao ponto de espera, autorizado o ingresso na Juliette, agilizando o portão 1-0, Tan 3217. Gente, após o Tan, Juliette, está no portão 1-0, Tan 3217. Voo 1600, em coordenação com a equipe de solo, após a passagem do segundo Airbus à cauda, o Airbus em direção ao portão 10 à sua esquerda, o senhor tem livre pushback acionamento em coordenação com a equipe solo? Chame pontos para o táxi, gol 1600. Após o segundo Airbus em direção ao 10, autorizado chamar a vantagem. Meu Oscar, torre 118 decimal 95. Você com o Romeu Golfe? Não chamei o Romeu Golfe. Patrulha Salvador, Índia November Alpha, próximo para regresso. Índia November Alpha, livre regresso, reposte rotatória. Livre regresso, reposte ali na rotatória.